hoje é dissemina, ele me ensinou a ter coragem. É meia dor horrível não ser mais um covarde. Que o homem chora, agoniza suas gotas de sangue, mas vai adiante mesmo que sua pele em arranque. Mesmo que saiba, porém, tudo que vai sofrer, que vai morrer, vou te matar, te cuspir, te prender, amarrar seus pés e suas mãos, furá-los sem dó, sem compaixão. Esse sim foi um grande exemplo, acima de tudo e de todos, maior guerreiro, mestre no amor, na justiça, na guerra, na palavra, no poder, na missão, no céu e na terra. Um herói eterno, único e perfeito, que nem a morte pôde vencê-lo. Super-homem, ficção, Robin Hood não existe, mas esse aqui morreu, mas ainda vive. Um grande exemplo a ser seguido. Veio andando sobre as águas, não deixou falando os seus que precisavam. Pediu perdão pra aqueles que te humilhou, que colocaram sobre seus ombros a cruz que ele carregou. No deserto venceu o tentador, nem só de pão viverá um homem, ele provou. Se renunciou pra ressuscitar os mortos, através do amor venceu o ódio. Não julgou sem justiça ninguém, nem condenou aquele que o traiu. Também na responsa da missão não ramelou, pensou em você, por nenhum momento ousou em retroceder. Só pra te ver firmão, longe do mal, sem o cano na mão e o ódio no coração, pra te levantar do chão, curar teus ferimentos, te fazer um soldado do bem, seguindo seu exemplo. Um grande exemplo a ser seguido.